KYJ-205, 1340 kHz, difusora, 2.500 watts de potência, rádio difusora de Rio Negro, difusora. Difusora 74 anos. A música feita pra você. Pelas linhas de transmissão da Copel passa energia e também sustentabilidade. O plantio de hortaliças debaixo das linhas gera renda e qualidade de vida para a comunidade. Logo estaremos em Umuarama e Francisco Beltrão. Acesse copel.com e saiba mais sobre o cultivar energia. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Antônio Marcelo, detonando tudo. A maneira vai tocando, não deixa o som apagar. Eu quero é dançar, eu quero é dançar. Luciano na chinela, dois pra lá e dois pra cá. Difusora, difusora, difusora. Os maiores sucessos da música. Essa é a rádio que toca só as melhores do momento. Se é sucesso, se é sucesso, aqui toca, toca. Foi numa porta antiga, barra livre, e na vitória do as mais pedidas do momento. Naquele sofazinho de voz do Paris. O som que você gosta de ouvir. Era aqui dentro do seu peito na o som que você gosta de ouvir. Acabar com esse seu amor bandido. O melhor da música e os sucessos mundiais você ouve aqui. Na sua rádio. Na sua rádio. Difusora. Difusora. Política, economia, cultura, o espaço local, personalidade. Difusora. Difusora. A cada dia que passa, conquistando você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo Divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.